Seção 2. De Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Agonia de um Filósofo. Consulto Phtahotep. Leio o obsoleto Rig Veda. E ante obras tais, me não consolo. O inconsciente me assombra, e eu nele rolo com a eólica fúria do Amartã inquieto. Assisto agora à morte de um inseto. Ah, todos os fenômenos do solo parecem realizar de polo a polo o ideal do Anaximandro de Mileto. No hierático areópago heterogêneo das ideias, percorro, como um gênio, desde a alma de Haeckel à alma cenobial. Rasgo dos mundos o velário espesso e em tudo, igual a Goethe, reconheço o império da substância universal. Fim do poema.